Quando tu vê um bigode lourinho, suote no braço, jacaré no peito, dê a benção, o patrão tá presente. Disposição no pente, disposição no pente. Vem preparada pra tomar banho de uísque, morde a boca, empina a raba, que o patrão fica contente. Joga essa raba por linha de frente, joga essa boca por linha de frente, joga essa raba por linha de frente. Isso! Joga essa bunda por linha de frente, joga essa raba por linha de frente, joga essa bunda por linha de frente, que o patrão fica contente. Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba. Joga essa raba por linha de frente, joga essa bunda por linha de frente. Quando tu vê um bigode lourinho, suote no braço, jacaré no peito, dê abraço pra tanta presente. Disposição no pente, disposição no pente. Oi, vem preparada pra tomar banho de uísque, morde a boca, empina a raba, que o patrão fica contente. Joga essa bunda por linha de frente, joga essa raba por linha de frente. Chama do swing que ela vem. André Cedeiros, o moral de Ibi Koala. Aquele pique.